18 Mojuno, desça para 2500 pés, ajuste no 014. Confirmando, desce até quanto, 38 Mojuno? 2500 pés, ajuste 1014. 2500, obrigado, 1014, 38 Mojuno. Com a pista, Mike Alialfa. Gente, Mike Alialfa, aguarde para a transferência de comunicação. Aguarde. Alhaça do presente, chame de Renan 8, decimal 95. 895, Alhaça. Torre, boa noite, Mike Charlie Alpha, visual para 197. Mike Charlie Alpha, pouso autorizado, pista 17, entre uma centena 89. Livre pouso, pista 17, Mike Charlie Alpha. Está autorizado para prosseguir para o trajeto Vitor 366, autorizado para assinar o procedimento RNAV à porta nacional. Ok, está autorizado o RNAV, o 3891, obrigado. Thank you. oficina 09 Gré. Livre, até lá, estacionar a frequência livre, boa noite. Imagina, passando por Vitor 366, completa final do procedimento em Renave, chama a torre 98-95. 395-3891, boa noite. Boa noite. Salvador, boa noite, UTA 3891, passando 372. Boa noite, UTA 3891, no estado, pois autorizado, pista no zero, entrou na centena 89. Leve pouso no zero, UTA 3891. Salvador, boa noite, gol 1172, passa 210, check down. 1172, boa noite, acione identificação, deixa para 2500 pés, ajuste em Salvador 1013 padrão, o presente foi na pressão Vitor 366, para interceptar a final em Renave 510 Salvador. Cliente da presente proa do Sierra Vitor 366, descendo para 2500 pés. Então, 172, ajuste no 0 no 3. Ok, 1 no 0 no 3. 389. Se o solo fosse 14, chame no 21, no decimal lá do solo. Vai chamar o solo 389, imponente. Boa noite, Jutan 3891. 3891, 30 Tax, Alfa Juliette, bate ouro, posição 09. Alfa Juliette pro A aeronave é o Golf Kilo Oscar. Oi, Gol 9630, acione a identificação. Desça para 4 mil pés, produção a Vitor 366. Ajuste em Salvador 10114, 1014. Nossa de 2, somente para informação, ajuste retornou a tiro 1014. 1014, Gol, 1972. 1172, está autorizado o final do procedimento RNAV 590 de Salvador, a porta está com o Terra Vitor 366. Autorizado a RNAV, Porta Real 366, voo 1172. Pronto. É um Golf Kilo Oscar autorizado Serra Brava, Índia Lima, Ilhéus, conforme a rota, plano de voo para o nível 080 na Golfinha 77. Decola da pistola 7, primeira coroa direita, infiltreira coral, conforme o nível, o plano Yankee 085 prossegue até o destino. O transponder aciona 0263 e controle em 120.8. Estacionamento vai informar então o POB e autonomia somente para a torre em 1.995, como voo. Com 1172 passando Serra Vitor 36. 1189. Confirme? Nome Torre, 1189.95. 1189.95, boa, gol 1172. Gol 9630. Deixa para 2500 peso, ajuste 0163. Estado RNAV Sistema 0, repórter Serra Vitor 366. 2500 mesmo, 096, vai reportar o... Torre Salvador, boa noite, voo 1172. 172 é registrado, pouso autorizado, pistão no zero, vento 120 graus, 08 mais. Autorizado, pouso, voo 1172. 1-0, continue a aproximação, aguarde pista livre. E entrou a centena com 10 nós. Autorizado, posição 03, pode falar. 230, autorizado Alfa Juliette, Patiola, posição 1-2 remota. Alfa Juliette, 1-2 remota, 930. Кловска, Асен Чебердак. Mike Foxtrot Sierra para Ilhéus, é o Lima 080, o solicitado. Foxtrot Sierra, escuta. Zero, Lima solicitado. Mais Foxtrot Sierra, autorizado Terra Brava, Índia Lima, conforme rota, plano de voo, Golf 677, nível de voo 080. Decola da pista 17, primeira curva à direita, no perfil de saída Coral. O plano Yankee após prossegue nível visual 085 para o destino. Responder 0264 e o controle 1208. Foxtrot Sierra, correto despejamento, confirma PB autonomia alternativa e parte que se encontra. Meia dúzia a bordo, confirma. Ah, ciente, 1, meia dúzia a bordo, 3h30 para acionamento, chama a torre no 895, confirma apenas 45. Agora, ground do Mike e Postcal 024 on stand 11 with information Alpha. Request clearance for Lisboa and the emission of the road 350. Postcal 024, just 1 minute to copy. Stand by. Stand by, Postcal 024. Sierra, prossiga. Agora, seu critério. Para 1-0, sendo pronto para o... Permanece coisa saída, saída Coral, sendo pronto para acionar. 0024, ready to copy. Ready to copy, Posto Call 0024. Airport 2024, eu conheço Lima, Papa Tango, according to my plan route, Zulu 44, and fire level 350. Runway 10, first turn to your left, Borba departure after G-Lubi transition, squawk 5047, and the control departure 120.8. Airport 024, Lima 2. Clear to Lima, Papa Papa Tango, 510 route, Pepper Zulu 44, Papa Level 350, Zone A10, left turn, departure, CB transition, scope 40, occupation 5047, departure frequency 120.8. Airport 024, just one correction, the departure will be Borba, departure Bravo Oscar Romeo Bravo Alpha, and the Dilubi transition, Delta India Lima Uniform Bravo Peace with back again, just the departure. For the departure and Dilubi transition, Airport Call 024, carry on. Airport Call 024, read back already, report ready to start up, position 11. I call that ready for start up on position 11, Airport Call 024. 024, send 11, request push and start. Request to push and start, report way to taxi, airport call 024. Clear to push taxi, I follow that for taxi, airport call 024. São 3170, acima de identificação, dessa via chegada a Mari para o nível de voo 050. Chegada a Mari 050, São 3170. Autoriza a voz de TAP para o São 3170. Autorizado, direto de TAP. Programa para a voz de TAP, vai ser revisto 366 para a RNAV 050. Ground Airport Control, Zero Control, request entry. Airport Control, 0-4, request taxi APO 1, Ninja, hold the point number 10 Cal Tower, 118 small number 5, and the KNH 1013. Airport Control, 0-4, request taxi APO 1, Tower 10 minutos. Então, para decolagem vai ser necessário esse tempo, é 10 minutos. Se eu puder agilizar ou quem for sair na frente. Cruzamento via pista. Chame na Lima. Fique via pista e cabeceira 35, ok? T170, dito sem restrições para 25003, logístico 013, autorizado Renato, estamos 0, reporta no Serra Vitor 366. Então, no 7, livre na cabeceira 35, na Lima. A decolagem deverá ocorrer 10 minutos após o tráfego à frente, o Mike Fox Air, ok? Contorne os fingers, siga o Portugal, chame no ponto de espera, pronto, Mike Fox Air.